Tô sofrendo, meu parceiro Lucas Fernandes, o príncipe do Arrocha. E o dia passa, noite sem graça, sozinho, sem você. E chove lá fora, saudade devora, e vontade de te ver. E eu sei que é tarde, mas falta coragem para te ligar e ouvir a sua voz. E são altas horas da madrugada, o dia amanhece e a distância entre nós e só fez aumentar ainda mais o meu amor. E é você que me domina, que ilumina minha vida. E é você que manda e desmanda esse pobre coração. Faz de mim o seu brinquedo, estou preso em suas mãos. E o dia passa, noite sem graça, sozinho, sem você. E chove lá fora, saudade devora, e vontade de te ver. E eu sei que é tarde, mas falta coragem para te ligar e ouvir a sua voz. E são altas horas da madrugada, o dia amanhece e a distância entre nós e só fez aumentar ainda mais o meu amor. E é você que me domina, que ilumina minha vida. E é você que manda e desmanda desse pobre coração. Faz de mim